Conversas da Abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na Abaladiça. 12º episódio, As Três Pancadas. Os punks são os caras loucos, não querem saber de amar, só causam muita violência, se reúnem pra brigar. Os punks são os caras loucos, não querem saber de amar, só causam muita violência, se reúnem pra brigar. Bem-vindos a Hordas da Infâmia, a esta apresentação, e que é também uma coisa que vamos fazer aqui, é um programa de rádio em direto, portanto vamos, no fundo, matar dois coelhos de uma cachaçada. A mim? Dois coelhos não, calma. Aqui a sessão de hoje é para, no fundo, celebrar aqui a abertura desta exposição dedicada ao tema Os 40 Anos dos Mata-Ratos, é uma exposição que está aqui que podem visitar, e também para a apresentação deste livro, O Manifesto de Combate, que no fundo reúne aqui o material gráfico e a filosofia e o design dos mata-ratos ao longo destes 40 anos, e também é um tema de conversa interessante. Isto é uma conversa meio anárquica, aberta, quem quiser participar, intervir, chatear, é livre de o fazer. É um programa que nós fazemos para a Rádio Cova da Beira. É um programa também um bocado punk, que é feito pelo Miguel Newton, que teve a ideia, que me desafiou a mim e ao Jerónimo, para fazermos basicamente um programa, chama-se Conversas da Abaladiça, e andamos aí de tasco em tasco a conversar com pessoas e a beber tintos, basicamente é isso. Não é mais do que isso. Mas hoje o tema não é as conversas da Abaladiça, o tema é não o... Não só, temos conversas inteligentes, também temos conversas inteligentes e convidados muito interessantes. Claro. Uma hora de programa, dois minutos de inteligência. Ilustres convidados. Quer não, é um género de música que para alguns será um... O que direi? Será uma... Um baixo de cão, mas não é. É um acima de cão. É um acima de cão, porque a contestação ao mais alto nível, embora seja sarcástica e, por vezes, parece que mal educada, mas não é. Ai, não. Não, não, eu acho que não. Eu vou-te dar um exemplo. Aquela da minha sogra é um boi, que é o tema mais emblemático dos mata-ratos. O que é que tu querias dizer com a minha sogra é um boi? Oh, explica-me. Eu não queria dizer nada porque na altura não tinha sogra. Discos perdidos. Perdidos porque algum sacana os roubou, porque os emprestamos e tiveram a gentileza de nunca os devolver, ou são os que ficaram guardados numa gaveta da nossa memória e coração. E anseiam agora para vir às ondas hertzianas apanhar um bocado de ar. Discos perdidos. Pode ser o Jutambó no Blues. Outra vez. Pode ser o Cabo de Viala. Três acordes com essa. Vida suburbana. Vira suburbana. Mata-rato. Vira suburbana, mata-rato, escolha do Pedro. Fuck! acho que o Miguel nos devia apresentar quem está aqui hoje com connosco. Exatamente. É? Miguel Newton vive na Fatela, é um recém-imigrante e refugiado aqui na nossa Beira Baixa, está cá há 3 anos e, portanto, ele tem criado todo este movimento a tornar a Fatela e a Fatela Sónica a capital punk do país. E o Miguel convidou várias encadernações dos Matarratos, que vocês já vão contar a história, para estarem aqui hoje. Apresentar aí as várias encadernações dos Matarratos. Temos aqui a encadernação mais velha, que é o Pedro Coelho. É o Não muito mais. Pronto. Orgulhosamente fundador dos Matarratos. Com o Jorge Cristina. Exatamente. O nosso Chico Esteves, grande baixista e mestre cervejeiro e uma maravilha de pessoa. Começar a mentir. E o nosso Pedro Charneca, nasceste no mesmo ano que começaram os Matarratos, ou não? Não, ainda foi um bocadinho depois. Guitarrista também. Como foi a aventura de fazer um grupo como os Matarratos nos anos 90? Não, 82? A ideia começou em 80, mas o grupo formou-se em 82. Isso é uma história muito longa, eu não quero aborrecer-vos, nem com problemas familiares, nem... Exatamente. Eu estava num período da minha vida problemático, né? 14 anos, não sabia o que é que havia de fazer com a minha vida. Estava a estudar, estava à escola, e onde eu estudava, no Lucio Loeiras, que era só Betos, e Betos daqueles Betinhos, e Betos daqueles das motas das correntes. Ah, mentira. E os Betinhos surfistas, pronto. Mas... E eu senti-me completamente deslocado daquele ambiente. Eu na altura também era mais ou menos Betinho, pronto. Até que um dia, assim, de repente, os meus pais, preocupadíssimos, queriam saber o que é que eu ia fazer com a minha vida, e sabiam que eu estava muito de banda desenhada, e assim, falaram com professores amigos, e lembraram assim, opa, olha, uma escola em Lisboa, que é António Arroio, arte... Tu podes ir para lá e tentar qualquer coisa. Mas eles souberam, não sabia o que estavam a meter-se, mas pronto. Como eu gostava de banda desenhada, ok, aceitei ir para lá. Mas isto foi um espaço de meses, muito poucos meses. Descobri também que não me ligava muito à música, ouvi também os Ramones pela primeira vez e aquilo deu-me um clique. Eu até aí, essa altura, só ouvia Rolling Stones e os meus amigos só ouviam aquelas coisas. Sim, isso foi mais tarde. Mais tarde, uns 5 meses depois. Aquilo na altura, mais tarde, era só assim, um mês, claro. Acontecia logo qualquer coisa na vida. Discos perdidos. Sun is Burning, Birthday Party. Ah, mas tens que explicar essa escolha. Pá, porque foi uma música que na altura... Fez o clique. Hands up who wants to die! Like some. aceitei, fui, disse, ok, vou para António Rui, descobri os Ramones e, logo a seguir, o resto das bandas todas. E um clique qualquer, assim, aquelas bandas conheceram-se. Escolas de arte, tudo bem, se calhar vou ali descobrir alguém que queira ouvir, ou tocar, ou o que é que seja, com tipo Ramones, claro. E não os Pink Floyd, nem os Genesis, naquela trampa toda, entre aspas. Então, foi isso. Mas depois conheceste outro, como é que está? Ah, entretanto, o meu amigo, um vizinho, que era o baterista, depois veio ser o baterista, também estava ali, também aceitou a minha ideia de vamos tentar fazer uma banda, procurar pessoas, mas tinha que ser fora de Oeiras, porque em Oeiras não havia nada, ninguém. O Morte Lenta ainda era muito novo, era 3 anos mais novo que nós. O Morte Lenta era uma banda. O primeiro vocalista. Ah, sim. Mas ele era 3 anos mais novo que nós. Nós tínhamos 15, ele tinha 12. Só que também num espaço de uns poucos meses, ele, que tinha 13 anos, transformou-se. Não sei se por causa das hormonas ou dos comprimidos do pai, que era ginecologista, ele com 13 anos começou a fazer a barba. E pareceu mais velho que nós. Era uma coisa. Okay. Convidámo-lo para vir tentar ser vocalista. E já tinha o nome para a banda? Assim, não. Esse nome só apareceu na António Rui. E como é que apareceu o nome Matarrados? Acho que na altura havia os... Ah, foi o primeiro concurso do Rock Rendezvous, se não me engano. E estava lá já com o futuro baixista, primeiro baixista dos Matarrados, Pinel. Jorge Pinel. Eduardo Pinel. Eduardo Pinel. Falar nisso, não tem nada a ver, mas o é Eduardo engraçado. Parelas. Não tem nada a ver, mas em piada. Porque foi o Pinel, a primeira pessoa que... Ele dizia assim, epá, este gajo, este é um Fatela. Eu pensava que o Fatela era um gajo fuleiro. Eu pensava que o Fatela era um gajo fuleiro. Basta aqui uma linha, porque eu tenho aqui uma linha. E só agora há poucos meses é que soube que havia uma terra chamada Fatela. Isto parecia quase uma premonição que tu vinhas aterrar aqui na Fatela, não é? Pois é, tu sabias que existia uma terra chamada Fatela naquela altura? Não. Pois. Pensei que era uma palavra. De positiva. Está aqui no livro, está aqui a dizer: Matarrados 1, 1983. Até março de 83, mais ensaios pro de Satino. E agora a citação: o Pinela não sabe tocar e é um Fatela do caralho. Sim, exatamente. Ele é que veio com a palavra Fatela. Então, para hoje é assim: Fatela. Ah, íamos, foi no primeiro concurso do Rock Rendezvous. Então, na brincadeira, estávamos lá a ver aquilo e houve um gajo de outra banda qualquer, que na altura, de outra banda, disse: ei, vamos inscrever-nos nós em que somos os Matarrados. Aqui na cabeça, está bem que estás a gozar? Não, esse vai ser o nome da banda. Sério. Da banda que eu vou fazer ainda. Foi só para se inscreverem num concurso. É. Mas uma banda fictícia. Sim. E então o nome a gozar era Matarrados. Algum de vocês era músico ou era tudo sarrafeiros? Sarrafeiros. O primeiro concerto, e o segundo, e o terceiro e o quarto, ainda não éramos músicos só para aí, 20 anos depois. Mas chegaram a ser. O quê? Músicos. Agora sim. Mas vocês conseguem atingir o topo. Aliás, o Miguel já disse isso várias vezes, com um êxito estrondoso, naquela altura, estrondoso, que era a minha sogra é um boi. Outra vez. Eu não quero falar nesse assunto. Falar da minha sogra é um mais chiquita. Como é que é? Mais chiquita, lembras-te mais chiquita? Cabo de Viel. Tudo bem. Pronto, continuando a apresentação da formação que cá está hoje, eles são, o Francisco é mais recente e o Pedro também. Contem lá um bocadinho também da vossa adesão aos Matarrados. Eu conheci o Miguel num bar de Almirante Reis. Não era bem isso. Não, e quando começámos a frequentar já nos conhecíamos melhor. Como é que se chamava? São Servidos. Nos São Servidos, que vi num jornal de música na altura, uma publicação, uma publicidade a esse bar. Fui lá beber umas cervejas, comecei a ir porque ali jogava-se muito pessoal, que havia rock e punk e coisas que me interessavam. E num determinado dia olhei para o lado e estava lá o Miguel a comer uma sandes de queijo e a beber um copo de leite. Uma imagem muito inspiradora, um grande ícone. Para mim foi uma facada muito grande. Eu olhei para o Miguel e pensou: é a vaca que ri. Eu estudava em Castelo Branco e quando era garoto, nas aulas da EVT, nas aulas tenho essa memória nítida de ir ouvir as músicas que eles faziam. E quando cheguei a Lisboa a vê-lo beber um copo de leite, deitou-me um bocadinho abaixo. Tenho que assumir isso. Tanto que deixei de frequentar a zona e de falar com o Miguel mais ou menos 2 anos. E agora o Francisco? Cyndi Lauper, Time After Time. Opa, estamos a subir o nível. Sim, fomos enturmando, fomos nos conhecendo e eles iam perdendo baixistas a uma velocidade boa para surgir a minha oportunidade. E quando surgiu, aproveitei e pronto, já lá vão quase 20 anos e estou a adorar. E é para continuar os 6 meses que o Miguel viver, é para estar aqui a acompanhá-lo. Mas entretanto, tu também acompanhaste este movimento migratório da Lisbia para aqui para as beiras, não foi? Sim, eu sempre tive vontade de sair de Lisboa. Eu nasci numa aldeia muito pequenina perto de Espanha, que são os Foios, ao pé de Sabugal, mas cresci em Castelo Branco, secundário e todo. Também morei 5 ou 6 meses em Valverde. Eras meu vizinho. Conheci mais intimamente o Gerói. Poupa-nos aos pormenores históricos. Foi mesmo em Valverde. Não contes as histórias, não vale a pena. Não vale a pena. Vivi os primeiros 20 anos em Castelo Branco, já conheci a Mata Ratos quando fui para Lisboa, fui estudar para Lisboa, 20 anos em Lisboa, e agora voltei para aqui, para o pé da minha aldeia, para Quadrasais, para estar 20 anos, e depois 20 anos ao pé de Mil Fontes, ou ao pé de Mar, assim. E fez-se a loja, Sim. E o Pedro, o Peter. Eu conheci o Chico numa paragem de autocarro, no Sete Rios. Ele viu-me de guitarra e perguntou se eu queria fazer um ensaio, e fui fazer um ensaio com a banda. As coisas correram bem, melhor ainda, descobrimos que éramos vizinhos, e foi aí a minha grande oportunidade, porque assim o baixista tinha boleia dos concertos para casa, e foi assim que entrei na banda. E agora tu, não é? Eu o quê? Tu também acabaste por entrar na banda. Esta banda sempre foi um comboio em andamento, não é? Eu entrei na banda em 84. Fui ver o primeiro concerto dos Mata Ratos em 82. Para o ir ver, os meus pais não deixavam, tive que ir para a casa dos meus primos em Algés. Fingi que ia estudar com o meu primo e lá nos escapamos para ir lá à Escola de Belas Artes ver o primeiro concerto de Mata Ratos em 1982. Fui preso à saída do concerto por um polícia barrigudo. Consegui escapar, fugi lá para dentro, tive que sair com os óculos do meu primo para ele não me reconhecer depois à saída outra vez. Foi o filme porque alguém, que era o Alex, excitado, foi para cima do lado todo do concerto, mijar para cima do público, e aquilo acabou mal. O único concerto dos Mata-Ratos que eu perdi até hoje foi o segundo concerto. Não foi bem concerto, do António Rui. Sim, não fui ver, mas pronto, não perdi nada. Mas tu conhecias algum deles? O primeiro pessoal de punk que eu conheci foi no concerto do Stone Robinson Band, Pavilhão do Restelo. Estava lá e tinha um cara chamado dos UHF e chegou lá o Beto e ia dizer: foda-se que é essa merda, o UHF é muita fatela. Com alguns crachás e não sei o quê, mas depois disse assim: ah pá, foi até com o pessoal à Feira do Ladra. Mas ele não te roubou só crachás a ti? A mim não me roubou crachás. Ele roubou crachás ao baterista dos Costa. São histórias. E foi nesse concerto também que eu conheci a ti, ao Jó. Tu, Miguel Nito, tens de escolher uma no Killing Joke da Wait. E tu porquê é que escolheste os Killing Joke? Porque é a banda que... Se ele não tivesse escolhido, eu escolhia. Mas pronto. Muito me influenciou à conta do Pedro. É uma banda que marcou a vida toda. Em 1984, os Matarazzo já tinham um vocalista, que era o Morte Lenta. Eu já seguia a banda. Fomos para umas férias no Parque Campinhos de Quarteira. Senhor, que o Morte Lenta saiu da banda, então teve ali as... Eu fui também. Hã? Eu também fui. Sim, conhecemos aquele alemão, o Florian. Foi. E ainda não estavas na banda nessa altura? Não, foi quando eu entrei. Foi nessa altura, fomos para o Parque mesmo. Ele esteve ali a ensinar. Estava lá. Estava. A ensinar-me as letras para eu entrar nos Matarazzo. Pronto, foi. Sim, são aventuras da vida. Sim, aquilo foi uma passagem de testemunho. Se ia para o Porto ou o que queira estudar. Sim, tirar um curso de massagista. Sim, sim. Eles aceitaram-te, tipo, agora és tu. Que remédio? Não, eu fui mais. Não havia mais. Não havia outro cromo. Cantava também. Não cantava nada, mas pronto. E a partir daí, tu és basicamente o elemento dos Matarazzo que faz o comboio todo, né? Desde 84 até hoje, sem paragens em nenhuma estação em Apiadeiro. Para nós, quer dizer... Verdadeiro alfa pendular. Exato. Estas piadas ferroviárias têm que ser. No ali. Quando é que em Portugal começa a ser os Matarazzo, não são os pioneiros, mas são os primeiros de um viveiro punk em Portugal, né? Nesses anos começou a aparecer muita coisa. Como é que era? O que é que levava a malta a fazer uma banda punk? Era como o Pedro Coelho diz, era tipo betinhos, surfs, metaleiros, vanguardistas, e o punk nasce cá como? Tive interesse em começar uma banda quando ouvi os Ramones, que eram quatro gajos, até pensava que eles eram mexicanos ou assim, eram todos irmãos. Nessa altura. Só dizer Ramones, sim. Mexicano. Aí eu vi só a fotografia deles, assim, todos vestidos de igual, t-shirt, calças de ganga e ténis e todas as coisas. Não tinha nada a ver com as bandas que havia na altura. Eram todos produzidos e não sei mais. Assim, esses gajos podem tocar assim e tocam também, pô, também posso, não é? Que eu não vou vestir como o Mick Jagger, mas vestir-me como o Ramon até consigo. Por exemplo, aquela febre depois de Sex Pistols. Agora, sim, mas depois, sim, mais... depois veio logo a seguir, veio logo assim, descobri isso tudo. Mas também aquilo, pelo menos no meu caso, aquilo esgotou-se ao fim de 6 meses, praticamente, a música, a música em si. E os Matarazzo só estavam englobados nisso, nesse movimento, vá lá, porque tocavam muito a mal, e aquilo era só barulho, e cada um tocava para o seu lado. Porque aquilo que nós gostávamos mais na altura já tinha passado aquele punk básico. Gostávamos mais de música mais tribal, mais post-punk, mais Killing Joke, Birthday Party, mesmo Bauhaus até com certas coisas, Cramps, Stray Cats, não tem nada a ver, mas aquilo era tudo na altura, os Madness. Queríamos colar-nos mais a isso, uma variedade maior. Só que não conseguíamos, não tínhamos. Não tínhamos as unhas. Não tínhamos as unhas para tocar a guitarra. Então pronto. E depois, como não, também derivado ao facto de, no primeiro concerto, termos sido tipo escorraçados pela elite da música underground portuguesa. Ah, isso é? Não sabemos tocar. Não, porque nesse primeiro concerto já bebemos as cervejas deles todos, comemos as sandes todas lá no catering, e depois fizemos. Aconteceu o que aconteceu. Com a invasão do palco, do público, a banda que ia tocar a seguir, os organizadores disseram que não havia mais concerto, e um desses era um dos também organizadores. Então, como eles nos escorraçaram, vá lá, excomungaram, nós tivemos que começar a arranjar os nossos próprios concertos. Pronto, assim, é que teve a ver com o punk em si. E então convidámos as outras bandas de que eram, vá lá, punk, uns Cujudas, Cristo Tal, os Grito Final, etc. e tal, a tocarem também connosco, pronto, e fomos organizando concertos. Isso foi mais aquele espírito do faz-te o mesmo. E essa coisa do faz-te o mesmo, que é uma coisa que faz parte da cultura. Isso fez, sim, isso, cultura esse punk, teve... não só a nível da música, mas também em relação ao grafismo e à linguagem gráfica dos cartazes, que é, podemos ver aqui a história da evolução dos cartazes, porque vocês tinham que fazer tudo nessa altura, quer dizer, tens que desenhar os cartazes, fazer a... E essa estética também é uma estética de pessoas, algumas que têm formação em arte, como tu, mas o Miguel também foi aprendendo a fazer cartazes. Eu aprendi com o Pedro, ou aprendi com quem influenciou o Pedro também, sim. O Scrass, dos fazia, Dead Kennedys. Dead Kennedys, Scrass, Killing Joke. Parece fácil, são colagens, não é? Sim, e tu, porque é que eu não... Mas também eu mostrava muito, como era grande fã de banda desenhada, franco-belga, então Moebius, eu pronto, fazia aquela mesclagem lá. É que estes primeiros cartazes, os primeiros anos, têm todos assim uma coisa meio gótica. E, não é? Sim, e isso era tudo feito a rota em tinta da China, demorava semanas a fazer isso. Portanto, toda esta coisa faz parte da história do punk também, que é fazer tudo, a capacidade de nada ser perfeito, mas cada um pode fazer a sua banda, o seu cartaz. No meu caso foi também porque eu sempre gostei de fazer tudo. Mas é interessante ver aqui a evolução também da linguagem gráfica ao longo dos anos, porque primeiro há estas coisas mais, como é que é, tinta da China, e depois começa a pôr uma coisa de colagens. Sim, e... depois colagens, depois pode ser os bonecos do Ratmica, e etc. Isso é mais cartoon, não é? Sim. Isso também teve a ver com não sei se a evolução da música, sim, mas história, da banda. A mudança de som. Pá. Também aprendermos a afinar as guitarras. Ah, até tu, Chico. Então, diz-me como é que tu apareces no... Outra vez. Como é que tu apareces outra vez? Estou a brincar, mas eu esqueci-me de dizer aqui algumas coisas. Eu conheci o Miguel ao mesmo tempo que o Tiago, que é outro guitarrista de Mata Ratos, que é meu primo e vivia comigo em Lisboa, e entrou para os Mata Ratos antes de mim. Outra coisa que me esqueci de dizer foi que o Alexandre Bacala, que também é muito responsável pelo artwork Marta Ratos, a partir de certa altura, também foi uma grande influência para mim na altura que aprendi a tocar baixo, porque quando eu entrei para Marta Ratos não sabia tocar baixo, nunca tocava baixo sequer, ou seja, era a banda ideal, tivesse esses problemas. E desculpa lá, e tivesse um rapaz que gostas muito de tocar folk, gostas muito de tocar folk rock. Sim, a partir do quarto tinto. E como é que tu viras para o... O quê? Quando vir para o quinto? Como é que tu... Alguém que gosta do folk? Sim, eu em casa ouço muito pouco punk rock. A injeção que levo com esta malta, com esta turma, chega-me perfeitamente. Pedro, que é o mais novo, é o mais novo da banda, não é verdade? É o calor. É o calor da banda. Como? Estava numa paragem de autocarro. Mas como é que ele gosta? O gostar do... Da música que foste tocar, não é? Da música que foste tocar, exatamente. O que é que tocavas antes? Tocava guitarra. Portanto, fazias parte do grupo de Vinyl? Não, na altura não fazia parte de grupo nenhum, já tinha feito parte de vários grupos, mas sempre gostei de tocar guitarra e sempre fiquei gostava. Não toco especificamente um estilo de música ou afins. Já gostava de Mata Ratos porque conhecia a banda desde pequeno, que a minha irmã mais velha tratou de me ir passando essa parte da história portuguesa. Da história, é? E então, quando surgiu a oportunidade, foi quando o Tiago teve que sair da banda, escrevi-me, falei com o Tiago. O Tiago de... O primo do Chico. Tem posição, o Chico. Chico. Grande Tiago, um abraço daqui da gente. E bem, perdão. Para falar também a exposição, o Miguel queria que explicasse um bocadinho o que é esta exposição, que as pessoas podem vir visitar e que está aqui na Moagem até o dia... 22 de maio, e portanto é o quê? O que é que as pessoas podem vir ver aqui? Vêm ver é o grafismo ligado aos Mata Ratos, feito por pessoas que tocaram nos Mata Ratos. Jerónimo, queres ir para a pedra de Palmeireira? Já está na hora. Pedro Coelho, grande artista, grande influência, pelas coisas que eu fiz com as patas, porque não sou artista. E o Bacala, que é um desenhador excepcional. E portanto é toda essa evolução da arte gráfica ligada a uma banda como os Mata Ratos que as pessoas podem vir. Exatamente. Visitar. O livro é um bocado uma versão, é uma exposição em livro mais prolongada, mais tem mais é? Do tem que a exposição muitas, mostra. Muitas letras dos Mata Ratos. Exato, ao longo e do tempo, tem os fanzines que foram feitos. Uma coisa é ser contestatário e fazer o manifesto de combate nos anos 80, quando se anda na secundária na António Arroio. Outra coisa é manter essa energia até hoje. Como é que se mantém essa energia punk no sentido da energia vital da contestação e da... Isso é uma coisa que faz parte de um percurso de vida, sobretudo para ti, não é? Que fizeste este caminho todo. Sim, mas isso também vai variando, a energia que tinha, ou o que o punk seria quando entrei nos Mata Ratos, já não é necessariamente o que é hoje. Vou variando as coisas, a banda também... Está bem, mas tu hoje não te vou te perguntar a idade, mas o palco é uma energia juvenil absolutamente entusiasmante. Ou seja, há aí um registro que não perdeste, não é? Chegas a palco e transformas-te naquele animal de palco, não é? É uma coisa que não foste... Vestal, às vezes. Exato, mas não foste... Depende do número de copos. Ok, não foste ficando, envelhecendo... Aquilo para ti é sempre uma... É como se estivesse a tocar há 30 Sim, anos, mas não é? Rui, não te consigo explicar essas coisas. É inexplicável. É inexplicável. Estas... É necessário, e tens de dizer, vamos ter um concerto com certas comemorações dos 40 anos dos Matarrados. Eu pensei que era os 25 de Abril. Hã? Não é 25 de Abril. Não, os Matarrados. Dia 20 de Maio, os Matarrados vão tocar no Hot Dog, no Fundão, e vamos partir aquela merda toda. Yeah! O Nuno Marçal tem ali um disco perdido. Os Matarrados fazem parte da minha quase infância e adolescência. Não é que tenha a discografia toda, porque oficial não tenho nada. Tenho é... Tudo pirateado. O Liceu Nuno Álvares era... Isso é que depois eles têm que trabalhar não, mas outras coisas e não... O Liceu Nuno Álvares tinha esta particularidade de grandes piratas. Anos 80? Era nos anos 80? Finais dos 80. Ah, o tipo de Tomás. Então vai. Mas diz ao Tomás para escolher e faz conta. Não pode ser os London Calling dos Clash. Muito adequado também a estes tempos. Também. Boa escolha. Ganapa, escolhe lá uma música. Dança com a merda. Peço desculpa, sei que isto é para a rádio, mas queria ouvir essa música. Nas grandes cidades marginal. Os corpos avançam, costas de plástico, fantoches de consumo, caricatura viva da podridão do mundo. Dança, comércio. A versão do My Way, do Sid Vicious. Sex Pistols na Rádio Cova da Beira, ui, ui. Yeah. Nuno Francisco, não vejo cá sem dizer nada. É de lá uma musiquinha. Ah, é para a Rádio Gorda. Eu tive dois álbuns punk em casa. Um que o Miguel já mencionou na entrevista que eu lhe fiz, que foi o Rock Radioactivo. E o primeiro álbum punk que eu não sabia que era, comprei aquilo a um amigo sem saber o que era, e o K-Subs. E é um vinil que ainda tenho em casa. O homem do metal pode escolher uma música. Só para ficarem fodidos comigo, escolho o Saman dos Chutes e Pontapés. Música, pai, aquela da coisa. O pisca-pisca. A Ruth Marlene. Ele olha para a direita e pisca, pisca. Eles olham para a direita e pisca, pisca. Eles olham para a esquerda e pisca, pisca. Estimados ouvintes, despedimos com amizade. Até um próximo programa. Pronto. Agora podemos ir beber um copo de vinho ou três. Claro. Obrigado. Vemos lá. Muito obrigado. Conversas da Abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si.